O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, telespectadores do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores mais uma vez para transmitirmos dados preciosos desse trabalho do psicanalista Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Bom, a trilogia analítica, como os senhores já conhecem, é mais ou menos o que a gente poderia dizer da unificação da ciência com a filosofia e a teologia, e que procura não tratar o homem em pedaços, né? Então, tratar o médico tratar o corpo, o psicólogo tratar de alguns problemas de ajustamento social, o padre, né, o pastor ouvir os problemas religiosos, o psiquiatra os seus medos, os seus pânicos, as suas depressões, tratar com remédios, choque elétrico, internação e assim por diante, né? Então, a trilogia não é mais uma coisa nova, não é mais uma, é a ciência, né? Baseada em todo o trabalho anterior de valorosos cientistas, filósofos, teólogos, de séculos de civilização, que o Dr. Kepp estudou, experimentou, e não só isso, como o resultado das suas próprias descobertas e da sua própria prática clínica. Porque o Dr. Kepp sempre trabalhou na clínica. E é incrível, né? Que existe hoje uma ciência que pode comprovar, finalmente, que a revelação da teologia e a filosofia, a razão, são comprováveis cientificamente. Muita gente diz, ah, não, coisa de teologia não tem nada a ver com ciência. Isso é assunto separado, não se pode misturar as coisas. Filósofo também, é fora do mundo, fora da realidade, fica discutindo o sexo dos anjos, não tem nada a ver com ciência. E o Dr. Kepp está mostrando que sem a revelação e sem a filosofia, a ciência é a pior de todas, é a mais doente da casa. Que a ciência, se não se basear em dados da revelação, não se fundamentar nisso, não estiver de acordo com isso e com a filosofia, então ela pode ser muito nociva. Se ela se basear, ela vai ser a verdadeira ciência e vai poder tratar de todos os problemas que o ser humano tem na sociedade, na vida dele, problemas orgânicos, problemas de trabalho. E essa é a grande novidade, né? De uma ciência que pode ser aplicada a todos os campos, a todas as disciplinas. Se alguém queria fazer uma ciência interdisciplinar, agora vai aprender com o Dr. Kepp, porque ele já fez. Olá, Dr. Kepp. Eu estava conversando aqui com o nosso pessoal sobre, por exemplo, as doenças, né? Tipicamente, assim, características no campo emocional. Então, quando eu estava trabalhando com o professor Tecu, esse professor era cardiologista. Ele tinha vários assistentes e os médicos cardiologistas que trabalhavam lá. E o que se notava é que eles eram pessoas que se envolviam muito com a problemática dos outros. Então, todos procuravam fazer análise para tentar não se envolver com os problemas alheios. Porque todo problema de, vamos dizer, extrasístole, de infarto, do miocárdio, até mesmo a parada cardíaca, né? Tem muita relação quando o indivíduo é atacado por alguém, ou então alguém fala dele, e ele fica muito emocionalmente assim atacado. Então ele sente até uma dor no coração, às vezes, quando é atacado. O indivíduo que se sente assim muito fraco, né, diante das outras pessoas. E com isso aparecem, então, esses problemas que obrigam a muitos a usar até ponte de safena, né, para haver uma circulação melhor sanguínea no coração. Então, o que eu estou falando, né? é que, em geral, as moléstias físicas, que todos procuram tratar apenas no campo organicista, como através de medicamentos, ou então mesmo através de operações, são, assim, males que são emocionais. Por exemplo, no campo ósseo, né? Na questão do aparelho ósseo, muitas pessoas caem, vão andando na rua, caem, põem o braço na frente e quebra um osso do braço, ou então a perna. São pessoas que, com facilidade, elas têm traumatismo, ou até traumatismo craniano, às vezes. Nos Estados Unidos fizeram uma experiência, que, aliás, não é uma experiência assim muito bonita, mas eles fizeram o seguinte: pegaram cadáveres e jogavam pela janela de um hospital para ver se havia um trauma ósseo, qualquer coisa. E o que notaram é que as pessoas que não se defendiam da queda, não havia nenhum rompimento de nenhum osso, uma quebra, nada. Então isso mostra o quê, né? É como o princípio do estresse. Toda pessoa muito estressada, o que quer dizer o estresse? É uma pessoa muito rígida, muito censurada, que ela não aceita assim nenhuma orientação, que ela é muito teimosa, que ela é muito rígida em tudo que ela pensa, em tudo que ela conversa, em tudo que ela faz. Então, essas pessoas facilmente têm um problema orgânico. Por exemplo, no aparelho digestivo, né? Por que que muitos nunca têm nada no estômago? Não tem úlcera no estômago, no duodeno, não tem problema no intestino? Por que que muitos não têm nenhum problema e os outros? E outras pessoas apresentam toda hora problemas aí. É principalmente devido a uma grande infantilidade. Geralmente a pessoa infantil, que não quer sair da primeira infância, ela começa a apresentar esses tipos de problema no aparelho digestivo como se fosse assim uma criança até de 1, 2, 3 anos de idade. Por quê, né? Porque o tipo de alimentação está muito relacionado com o tipo de infância alimentícia, né? Como a pessoa se alimentava, portanto, quando era criança. Ou então mesmo outros problemas, como a questão da dermatologia, até mesmo o pênfigo foliáceo, né? Que é chamado muito de fogo selvagem. Muitas pessoas moram no interior, nas florestas, e nunca tem esse problema. Até dizem, né, que problema vem pela arroeira, que é uma árvore que tem nas florestas do Brasil. Mas muitos até dormem na sombra de uma arroeira e não acontece nada. Então é um fator emocional. Mas um outro fator muito importante emocional, que nem todos os dermatologistas admitem, é a questão do lúpus. Lúpus eritematoso. Essa doença do lúpus é uma doença em que as mãos da pessoa, as mãos vão engruvinhando, vão se tornando no formato de uma pata de lobo. Então, as garras, uma... né, doutor? Hã? Vão ficando com as mãos em garras. Isso. Então, são pessoas assim muito rígidas, pessoas muito censuradas. Veja que a base de toda doença é uma só. É uma atitude de extrema, assim, censura de uma pessoa, assim, que é muito, assim, fechada nela mesma e que não aguenta viver em sociedade. Assim nos outros aparelhos, né? Por exemplo, o aparelho respiratório. Agora que existe muita poluição em São Paulo, poluição no mundo, tem muitas pessoas, principalmente crianças, que apresentam asma, né? Que apresentam problema nos brônquios. Então, mas notem que existe um fator muito importante, que os brônquios se fecham não por causa da poluição, porque foi estudada essa questão nos canais dos brônquios e que não havia, vamos dizer, um problema maior de entupimento através da poluição. O que havia era um constrangimento, né? Uma diminuição dos canais e a pessoa não conseguia engolir o ar que, mesmo com toda a poluição que tem, tem enorme abundância no mundo todo. De maneira que notem que cada tipo de doença, cada tipo de sintoma, tem sempre um componente na base, sendo o principal uma atitude de rigidez muito grande. Então estou falando isso com os senhores para dizer o seguinte, que é claro, né, que muitos medicamentos e a função do medicamento que funciona é de relaxar a pessoa, de descontrair. Então, no caso da asma, né, usam muito a aminofilina, que é um dilatante. Agora, é claro que numa quantidade muito grande sendo usado, então vai piorando até essa contração no aparelho respiratório. E também a questão, por exemplo, de fumar, né? Por que que a pessoa fuma? Não é porque ela precisa da nicotina do cigarro, mas ela fuma porque ela se contrai muito e fumando ela sente uma certa descontração, um certo alívio, porque acha que a fumaça do cigarro descontrai. E pelo contrário, né? A questão da nicotina vai contraindo mais as vias respiratórias, impedindo que a pessoa respire normalmente. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Bom, então nós temos aqui o Dr. Ademar, que ele trabalha no pronto-socorro e lida com muitos casos assim. Seria interessante ver com ele como é que ele, né, cuida dessas pessoas que vão lá. Então, doutor Kepp, só confirmando isso que o senhor está falando, essa questão até fisiológica, está sendo comprovado ultimamente que até o cérebro, que ultimamente era considerado um órgão mais protegido pelo sistema imunológico, através das ações do estresse, ele não é mais protegido, porque no estresse, a pessoa, o estresse prolongado, ele libera um hormônio que é da córtex, né, da medula da suprarrenal, chamado cortisol. Esse cortisol, em doses mínimas, ele é até um anti-inflamatório para o organismo. Agora, quando ele está em doses excessivas, por causa do estresse, da censura, né, desse medo que a pessoa tem de lidar com os próprios problemas, ele acaba produzindo assim, substâncias assim, no próprio cérebro, proteínas que tem lá, e elas começam a atacar o próprio organismo. Então, o que a gente pode dizer? Que quando a pessoa entra numa censura muito forte, ou assim, tem medo de ver, assim, lidar com o bem na própria vida dela, ela causa uma doença para si própria, ou seja, uma doença autoimune. Ela produz proteínas que o corpo não tem. E o organismo, para se defender, ele acaba se atacando. E aí produz inflamação no cérebro. Então, estão chegando à conclusão que essas doenças estão atacando principalmente uma região do cérebro chamada hipocampo, né, que causa problemas na memória, e também no córtex frontal, que leva a uma dificuldade com o raciocínio complexo. Ou seja, quanto mais estresse, a pessoa vai ficando meio abobalhada, né? Vai perdendo contato com o próprio interior e também com o mundo exterior. A gente fala da psicossomatização, né? Que a pessoa pode somatizar um órgão, o estômago, o intestino, o pulmão, E também pode também psicossomatizar o cérebro. Então a gente pode dizer que, por exemplo, a esquizofrenia, a bipolaridade, né, que é a mania e a depressão, a epilepsia, a obsessão, quer dizer, todos os sintomas cerebrais não são nada mais do que uma contração, não são nada mais do que uma toxina que a própria pessoa fabrica, em vez de somatizar um órgão no corpo, somatiza então os hemisférios, somatiza então a cabeça. No caso, por exemplo, da epilepsia, né? Nem todo indivíduo que tem ataque epilético tem qualquer problema cerebral. Não tem nenhuma lesão, nem no lóbulo esquerdo, nem no direito, nem no occipital, nem no anterior. Quer dizer, são pessoas totalmente sãs, assim, fisiologicamente, mas têm a epilepsia. E também o contrário existe, né? Indivíduo que parece são, nunca teve nenhum ataque, nada, então tem lesões no cérebro que nunca se manifesta. Mas eu quero dizer o que com isso, né? A questão da doença não pode ser vista só no campo da fisiologia. Tem que fazer uma união, tem que fazer uma psicofisiologia para compreender a pessoa por inteiro e a pessoa, então, se controlar nas emoções para evitar uma doença física. Agora, os outros, o que gostariam de falar? Eu, Dr. Kepp, estava aqui vendo o livro do senhor, A Origem das Enfermidades, e tem um trecho que o senhor fala assim: quanto menos problemas vê, mais neurótico o indivíduo é. Enquanto na sanidade, a percepção das dificuldades é bastante aguda, por haver menor resistência à consciência. E, então, eu acho um trecho muito importante, porque aqui aborda essa questão fundamental da inversão, daquela confusão que todos fazemos entre ver, perceber os problemas e ter os problemas. E isso é algo muito fundamental para a gente perceber, porque é um grande alívio se notar que não ver não significa não ter problemas. Pelo contrário, quanto menos a gente vê um problema, mais ele se acentua na nossa personalidade. Então, por exemplo, a partir do momento que a pessoa já consegue admitir que ela é agressiva, que ela tem atitudes de ataque aos outros, ao bem na própria vida, significa que ela já está lidando com esse problema da agressividade dela, já está controlando. Então, já está na prática até sendo menos agressiva, né? Só que nós vemos um enorme perigo justamente na consciência. A gente acha que ver é perigoso e não que não ver. O problema é que é perigoso. Sabe, tem um fato interessante também. A gente nota muito aqui nos consultórios, né, de psicoterapia, mesmo nos consultórios médicos, que pelo menos 50%, veja aí, 50% entre 100 pessoas que procuram tratamento médico, 50% não se justifica, ou talvez até mais. Por quê? Porque tem apenas um sintoma que não é físico. Eu tinha um conhecido no Hospital das Clínicas, um cirurgião, ele dizia, bom, a pessoa vai para a clínica médica, lá faz exames, tira a radiografia, faz isso, faz aquilo, não apresenta nada. Vai para outra clínica, lá, cardiologia. Bom, e tem aquela dor que não sabe o que fazer. Então vem para cá, aqui é cirurgia. Então o que, que a gente pode fazer? Pega, passa o bisturi, abre a pessoa para ver se tem alguma coisa. Pois ele falou, bom, na maior parte das vezes, realmente a pessoa não precisava de operação. Então a maior parte das operações, talvez mais de 50%, eu não sei bem as estatísticas, são desnecessárias e até prejudiciais. Até um dia apareceu lá um médico cirurgião, ele fazia tempo que não ia para o Hospital das Clínicas. Ele sabia que, nós sabíamos também, que ele tinha qualquer problema de estômago. Então aí falaram para ele, olha, vamos lá para ver, a gente abre o seu estômago para ver o que, que tem lá. Ele falou, olha, a questão é que eu sou cirurgião também. E o cirurgião nunca se submete a uma cirurgia, porque sabe o que é. Então vamos ver os outros o que podem falar. Dr. Kepp, esse assunto o senhor explicou também muito bem, se o ouvinte quiser se inteirar melhor, no seu livro A Bíblia Trilógica. Aqui o senhor coloca 80% das pessoas que procuram tratamento médico não precisariam. E que a pessoa procura doença orgânica para esconder a psíquica. E eu posso dar um exemplo de uma cliente, que por sinal é argentina, de Buenos Aires, e ela tem muitas doenças, quer dizer, ela acha que tem, né? Então são as pessoas chamadas hipocondríacas. Ela cada hora tem um problema assim físico. Então hoje, essa semana, ela estava reclamando dos olhos, que ela tem, usa um colírio muito caro, e reclamando, inclusive, de dificuldades financeiras por esse motivo. Aí eu pedi para ela associar os olhos, né? E evidentemente é a consciência, é a vista da alma, né? Da vida psíquica. Então esse é o problema dela, é uma pessoa muito censurada que não quer ter contato assim, nem com os problemas que ela tem e nem com os valores que existem na vida, etc., a sanidade. Então essa censura excessiva que ela tem, passa, é simbolizada também no corpo, né? Quer dizer, ela não quer ver, nem fisicamente, nem psiquicamente. Então, eu falei para ela perceber que os problemas verdadeiros não são no corpo, essas doenças que ela tem, mas os problemas, assim, das atitudes, dos sentimentos, que ela tem muito medo de enfrentar. E a Luciara, o que gostaria de falar? Então, escutando isso que o Dr. Kepp falou, né, sobre a questão da psicossomática, eu vejo que muitas pessoas também ficam doentes porque elas complicam tudo. Então, aqui na Bíblia Trilógica, ele fala assim: a neurose consiste na atitude de aniquilar a própria vida. Então, ele fala: se o leitor notar bem, irá ver que, em geral, o ser humano procura viver somente no complicado, acreditando que a verdadeira existência é assim. De maneira que ele complica suas leis sociais, a economia, as escolas e o trabalho, tornando a vida quase impossível. Então, isso que o Dr. Kepp falou, né? Mais de 50% dos clientes não tem nada aqui que vem procurar psicoterapia. Acho que no hospital é até menos, não é, Ademar? Então, até mais, né? Por volta de 90%, né, das pessoas, né, não teriam uma justificativa para estar no hospital, né? Então, isso não é uma forma de complicar a vida, né? Quer dizer, a pessoa não tem nada, mas ela vai procurar onde não tem. Então, eu vejo essa relação. Tem aquela frase também que a gente fala em português, que a pessoa está fora de si. Quando ela vai fazer um tratamento que ela não precisa, ela está fora dela. Então, doutor, acho magnífico isso, doutor Kepp, que ele fez um procedimento de tratamento que para a pessoa voltar ao bem que ela tem dentro, voltar à parte essencial dela, que é boa, recuperar isso que ela tem dentro. Então, eu achei muito interessante isso, porque essa semana uma parente minha teve uma crise respiratória muito grave, que ela quase morreu. Aí o que os médicos fizeram? Eles colocaram ela em coma, porque foi o único jeito de salvar. Ela quer dizer que o problema não foi o corpo. Desligando a parte psíquica, o corpo já começou assim funcionar normal, respirar normal. E eu acho interessante essa questão também na Suécia, o meu país, né? Tem muito, cada vez mais, esse problema de mulheres que não conseguem engravidar. E cada vez mais clínicas que se especializam de fazer de forma artificial, né? Mas aí a mulher acha que ela quer muito ter um filho, né? Mas no fundo, na parte psíquica, ela tem uma grande resistência, né? E só conscientizando isso, ela vai conseguir engravidar. A gente já viu vários casos disso aqui na clínica. Então, aí a gente pode ver que o artista francês, né? É, Molière, que fala do malade imaginaire, né? Então, aqui é tudo mais imaginação, ninguém é na realidade doente. Então, gostaríamos de convidar a todos os ouvintes a visitar o nosso site www.stop.org.br, www.stop.org.br, onde você pode encontrar os programas de TV O Homem Universal e Stop a Destruição do Mundo e também os de rádio neste site. Então, a qualquer hora do dia, você acessando, pode assistir aos programas com o Dr. Kepp, doutora Cláudia e convidados. Por telefone, Quem quiser maiores informações sobre atendimento psicanalítico, sobre as palestras na CITA e nas escolas Millennium, pode entrar em contato em São Paulo no DDD 11 3032 3616. Até breve.